Eu não sou santo, mas não sou bandido. Não sou santo, mas não sou bandido. Nós tá passando, não mexe comigo. Não sou bandido, mas eu não sou santo. O homem das 20 namoradas. Faço dinheiro dormindo, dinheiro acordando. Não é jogo do bicho, é renda do banco. Tem ouro no bolso, tem ouro no dente. Fiel e amante, no mesmo ambiente. Se Deus tá por nós, quem tá contra nós não vai deixar de cara. É que nós é o trem, rede pra ninguém. Tem moral por onde passar. Onde é que você tava? Quando eu não era nada. Quando ninguém me ouvia. Quando ninguém me olhava. Não sou santo, mas não sou bandido. Nós tá passando, não mexe comigo. Não sou bandido, mas eu não sou santo. O homem das 20 namoradas. Me movo na sombra da rua, debaixo da lua, inimigo não vê. Eu e cabelinho de rã, eu belo igual junto com Mbappé. É o jogo do bicho, menino, é só assassino, surfando TRAP. Não tenta com a gangue, que hoje é bruxa, que é Catarina fazendo plaquê. E ela curte a plaquinha com o nome no meu camarote, me vê se excita. Bracelete, Omnitrix, ela pede um pix pra marca de fita. Os mano pula com bairro 13, geral tá crazy, mandado não fica. Nós tá de bazuca, garota maluca, me deixa em paz. Por favor, não me irrita. E pra se manter no topo, eu tive que renunciar. Só sobrevive a fúria da mata. O soldado que tá disposto a aprender a subiar. E tudo que fiz de errado, cês poderão me julgar. Eu estarei de pé pra ver você me aplaudir quando nós acertar. Grr, grr, oh. Não sou santo, mas não sou bandido. Ela gosta dos caras que desce pro baile de boné pra trás e pose de envolvido. Não sou bandido, mas eu não sou santo. Quem viver verá favelado, não tô ocupando seu lugar devido. Não sou santo, mas não sou bandido. Ela gosta dos caras que desce pro baile de boné pra trás e pose de envolvido. Não sou bandido, mas eu não sou santo. Quem viver verá favelado, não tô ocupando seu lugar. Cadê a vida? Não tá ligado que nós nunca vai pagar de vítima. Até porque, se hoje nós é vilão, nós teve nossos motivos. Revolta, ódio. Por isso que se vacilar com nós, é sem perdão.